Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Não. O seu amor perfeito sempre esteve repousado. Em teus braços, é. posso descansar. É nesse lugar, é nesse lugar, aonde eu me escondo. E não importa quantas vezes eu irei cair, todas as vezes você estará lá pra mim. E quando todos disserem ser o meu fim, você estará lá pra mim, lá pra mim. E eu te amo, Deus. Em teus braços eu